Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para segunda-feira, 6 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes música proveniente do Brasil. No nosso arquivo já não constam temas do Nelson Ned, que faleceu ontem aos 66 anos de idade, mas virão a constar. De todas formas, hoje ainda não temos disponível. Não temos disponíveis estas melodias do cantor, que fez muito sucesso. Teremos uma ou duas, mas não o suficiente para, por exemplo, fazer uma edição dedicada ao cantor. Isso vai ficar para outras andanças, para outro programa, que irá então para o ar no domingo. Já agora vou adiantando que é o programa que dá pelo nome de Tem de Tudo. Dessa vez terá uma edição especial sobre o Nelson Ned. Hoje não vamos trazer Nelson Ned, vamos trazer música brasileira. É um facto, quando nós conhecemos vários artistas que fizeram muito sucesso da música brasileira, todos eles são míticos, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Estou a falar de Maria Bethânia, estou a falar de Caetano Veloso, estou a falar de Reginaldo, Reginaldo Rossi, estou a falar do próprio Nelson Ned. E poderia aqui falar de outros vários exemplos que marcaram a música brasileira e também aqui em Portugal. Marcaram, ou seja, fizeram sucesso para nós, não é? Artistas que, por exemplo, Tim Maia também é outro exemplo, não é? Estes exemplos são nem mais nem menos. Como é que eu posso explicar? São artistas, são grupos, como no caso dos Nenhum de Nós, por exemplo, que primaram pela originalidade. E no Brasil, isso é uma coisa muito interessante, porque no Brasil há muito essa coisa, essa garra, essa luta pela originalidade. Há um gosto por ser bom e por fazer um bom trabalho. Hoje em dia esquece-se um pouco essa questão da qualidade, começa a cair-se no facilitismo, mas a verdade é que o programa tem, como é que eu posso dizer, tem, portanto, uma, o programa, a música brasileira tem ainda assim uma grande história, não é? Tem uma grande história, e apesar destes novos artistas primarem pelo facilitismo, pelas letras que nós já sabemos o que é que vai acontecer, não é? Se eu te pego, há músicas, por exemplo, quando surgiu o Michel Teló com o Ai Se Eu Te Pego, logo surgiu o Ai Se Eu Te Pego Te Envergo, depois pegou a moda do assim do Matar o Papai, não sei o que, ou seja, pegaram modas que acabaram por tornar a música brasileira muito previsível, pelo menos numa área muito interessante em termos de sucesso, que é o sertanejo universitário. Mas ainda assim, como eu dizia, há estes artistas da velha guarda que realmente fizeram sucesso e que continuam ainda hoje a fazer sucesso. O que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa é... Vamos começar com o Nelson Ned, como é lógico, porque é um clássico e porque faleceu aos 66 anos de idade ontem. Vamos também ficar com o Meu Amor, Meu Bem, Má Fama, do Reginaldo Rossi, que também faleceu há pouco tempo. Não há muito tempo, ele faleceu no mês de dezembro de 2013, portanto há pouco tempo, aliás. E nós aqui vamos então conferir estes dois temas e depois outros artistas que ainda são vivos, casos, por exemplo, de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Tim Maia com os Fivers, e que há mais outro grupo também interessante, nem mais, porque faz versões muito bem conseguidas de temas estrangeiros. A Joelma também vamos trazer aqui. Enfim, será uma edição especial em que vamos trazer música brasileira de alguns artistas famosos, outros nem tanto, mas que de todas formas, por um ou por outro motivo, bem, eles no Brasil fizeram todos sucesso. Mesmo se eu falo aqui na Ângela Maria, vou falar mais o nome de sucesso, que aqui em Portugal só fez sucesso com Arlequim de Toledo, mas é que ela até músicas portuguesas chegou a interpretar. Portanto, fez muito sucesso ela lá no Brasil. Aqui nem tanto, pois só fez mesmo com Arlequim de Toledo, não é? Mais nada. Nós vamos conferir então estes artistas, começando com Tudo Passa, Tudo Passará, música do Nelson Ned, o cantor que faleceu ontem aos 66 anos de idade. O problema já agora foi relacionado então com uma pneumonia. O cantor não resistiu e faleceu. Eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã para mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo. Fique bem, ouvinte, uma boa tarde e até amanhã. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega ao coração. Lá a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará, que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade

Vai tentar se esconder, o coração vai doer. Sente falta da marrom. Vai, sente falta de mim. Falta de mim. Sente falta de mim. Vai tentar se esconder, coração vai doer. Sente falta de mim. Vai, sente falta de mim. Falta de mim. Falta de ti. Falta da vai tentar marrom. Se esconder, o coração vai doer. Sente falta de ti. Larare, larare. Falta de ti, Alexandre. Falta da marrom. Vai tentar se esconder, o coração vai doer. Sente falta de mim. Vai, sente falta de mim. Sinto que a minha crise vão deixar. Canal 1. As contas a acertar. Já estou sabendo por que ela me deixou. Você foi o culpado pelo fim de um grande amor. Vivo tão ferido e não consigo entender as regras desse jogo. Gostaria de aprender. Castigo. Fiquei não sabendo que ela também me deixou. Agora estou passando tudo que você passou. Se pelo meu erro tenho muito que pagar, não vamos deixar essa amizade acabar. Que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afogada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor.